rosa que move o mundo e enfeita, tá no nosso olhar. Juntos somos fortes para transformar, ah, pra viver bem.